frente, altímetro 1-0 no meio, ataque via Índia Alfa, no ponto de espera 2-1 no intercimal meio, bom voo. Autoriza ataque via Índia e Alfa, no ponto de espera 2-1 no intercimal meio. Desce o nível 050 na chegada Mari. 050 na Mari, 62, estabilizado, completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal 6. 26, boa. Boa noite, Oxanair 6212. Oxanair 6212, boa noite, avistado, checa o trem, o vento é 150 graus com meia dúzia de nós, tá livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 6212. Salvador approach, boa tarde, Europa 0, descending level 160. Boa, Europa 0, descending to level 050, bomb arrival. Descending level 050, bomb arrival, Europa 0, e na superfície é 160 graus com meia dúzia de nós, o Oxame A2 ano 2. Cuidado. Tá 3197, centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundário 133, decimal 25. 125, 1-3325, tá 3197, bora. Boa. O TAM 3662, descida para 2000 pés, o ajuste 10 no meio, livre LS, repor estabilizado. 2000 pés, 10 no meio, repousaria estabilizada, 3662. Ali mantendo 0, TAM 3603. 1885, copia o 360 para Guarulhos? Copia. Ok, Romulo 1885, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, após segue conforme a rota prevista em NOTAN e no plano de voo apresentado. Decola da 10, curva direita, subida da EL, seguida direto pelas posições Leda e Bride. O transponder é 5027, o controle em 120, decimal 8, cotejo. Autorizado, 1-3-0 Guarulhos, decola 0, está pegando o momento, segue até o centro de fora, após o 3, e após segue rota de fora. 1-0-2-0. Correto, confirmando a subida da El Leda Bridge, ok? Correto, no 885 chame para o acionamento no portão 9. Paulo Salvador, 3526165, da Vitor 130 para Aracaju. Só um instantinho, cópia 130 Aracaju, 5216. 5216. No solo 1141, Oliveira à direita, troque para 121.9 para o táxi. 1219, táxi, fechamento. Boa, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 05, hoje é 6212. Nível táxi Alfa, Juliette, portão 5. Yes. Autorizado decolagem da 3603. Decolou aos 4-2, controle em 120.8, tenha uma boa noite. 120.8, 3603. Controle Salvador, 3603, decolado, saída da El. 3603, contato radar, Sabel 340, saída da El. Salvador, gol no meio, no 13, estacionado com 151 a bordo, 3 horas e 51 de autonomia, alternando com o fim da plataforma. Está livre à direita, no ponto de espera, chame a torre 18-6, altímetro 10 no meio, o gol no meio no 3. Aqui à direita, contato 18-6, gol 16 no 3, 18-6. 5-2 no meio, copia. Pronto, pronto. Flip 5-2 no meio, autorizado para Aracaju, nível de voo 130, a rota direto. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder ao 0271 e o controle opera em 120.8. Protege. Ok, autorizado. Para Aracaju, decolagem da 10, esquerda, pouca transição Jamo e após DCT Aracaju, transponder 0271, no controle 1208, 352 no meio. Pouca transição Caju, ok? Pouca Jamo Caju, chame para o acionamento. Qual a posição do trip? Na remota 13, confirmando Puca Jamo Caju. Correto, chame então na remota 13. Número 3 é autorizado. A linha e decola da 10, vento de 150 graus com meia dúzia de nós. Afirmativa, a linha e decola, cabeceira 10, gol 16, 13. Para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, desde o ILS, aposta estabilizada. 2.016, aposta estabilizada no ILS, Tá, 3250. Autoriza Duna da presente? Livre. Pode voar Duna então, 3258. 3662, estabilizando o localizador visual. 73662, completa final, checa o trem, chama a torre, 118, decimal 6. 3662. Uno 6113, decolado aos 46, o controle em 120, decimal 8, tenha uma boa noite. Controle 208, boa noite, gol no 6113. Controle Salvador, boa noite, gol no 6113, decolou, passa a 1700 metros. Boa noite, no 6113, contato, rodando decolado, sobre o 360 na cidade. Linda 360, saída da Arbor, com 1603. Torre Salvador Eltan 3662 na final, baixado e travado. Boa noite, Eltan 3662. Avistado, QNH 1016, o vento 1060 graus com 8 nós, está livre pouso na 10. Livre pouso, 3662 na 10. LVLS, está confirmado, está 3258. 3258, LVLS, ajuste permanece 1016, vai reportar estabilizado. Reportará estabilizado, 58, obrigado. O Gol 1613 está autorizado para o Projeto de Alefa. Confirma para o Gol 1613, para o de Alefa? Afirmativo, para o de Alefa está presente, 1613 é Gol. Afirmativo, para o de Alefa, Gol 1613. At Aeroport 083, descend to 2,000 feet, canH 1016. It's cleared, ILS final report established on the localizer. Okay, descend 2,000 feet, canH 1016, clear ILS X-ray. Runway 10, will report established on the localizer, Europa 083. Chama Recife no 251, alternando no 3325, bom voo. 251, alterando 1325. Está 3662 no solo 50, livrar à direita. Chame o solo em 121, decimal 9, tenha uma boa noite. Livrar à direita, 219, 3662, boa noite. Obrigado, 386, bom fim de semana. Falou, Salvador. Salvador, é o TAN 3662, livrou. São 3662, táxi de Alfa, repartindo Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, 3662. Salvador, uma boa noite, TAN 3858, uma milha e meia do marcador externo. Boa noite, TAN 3858, avistado, cheque o trem, o altímetro 1016 e o vento 1060 graus com 8 nós, livre pouso na 10. Aí embaixo travado, copiou livre pouso na 10, 3858, professor. Positivo. Por gentileza, 3858. O vento 1,60 graus com meia dúzia de nós agora. Ok, copiou o vento, livre pouso a 10. Para o pushback Panamá. Gente, aguarde para o pushback. 3662, táxi via Juliette, portão número 8. 3662, via Juliette para o 08. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi, gol no 8. 3662 vai observar a aeronave no pushback no portão número 9. 3662, sim. No solo é o 5-4, ao livrar à direita, chama o solo em 1-2-1-9, tenha uma boa noite. O 2-9 para o TAN 3-2-5-8, obrigado, boa noite, bom trabalho, senhor. Solo Salvador, boa noite, Azul 4-0-7-1, seguinte da Vitor, solicitar Campinas Liga 3-6-0. Sim, sério, previsto da EU, Leda Bridge, aguarde cópia. Da EU, Leda Bridge, Azul 4-0-7-1-8. Salvador, muito boa noite, o TAN 3-8-5-8. Boa noite, 3-8-5-8, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, o TAN 3-8-5-8. 8, Europa 0, estoy estableciendo la cara 0110. Europa 083, complete final contact tower 118 decimal 6, have a good landing. 118 decimal 6, complicado, boa tarde, Europa 083. Boa! Gol 187 a bordo, 355 alternando do Galeão para o parque. Confirma, pessoas a bordo e autonomia? 187 a bordo, 3 horas e 55. Plane from 160 degrees with 6 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, landing gear check to Europa 083. Salvador 352 ano 6 para pushback acionamento. Pode chamar para o táxi. Chamará para o táxi 52 ano 6. Tá 3858, após passagem do Pain da Gol, segue via Juliette, portão número 3. Perrente o campo 3858, observando a aeronave da Gol saindo do pátio. Após, segue para o 03 via Juliette, 3858. Pro 071 pronto para cópia? Pro 071 pronto para cópia? Pro azul 4071. Autorizado Campinas, nível 360, via Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5037, coteja. Autorizado Campinas, nível 360, saída da El, Leda Bridge, Upper Zulu 16, curva direita, conforme a rota do plano, transponder 5037, controle 120, decimal 8, azul 4071. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará o azul 4071. Pronto, 85, boa noite novamente, ali mantém a 10. Mantém ao lugar, 8. Rapa 083, underground at 59, vacate runway on your right, and call ground control 1219 for taxi. Have a good night, sir. Thank you, sir. Vacating runway and we'll contact ground 1219 now. Welcome to Europa 083. Only to confirm, 1219, okay? 1219, sir. Europa 083. Via India Alpha 352 no mesmo. Dentro de 150 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a decolar. 3526 16, próximo ao ponto de espera da 10, pode para inglês. Boa noite, a Lima tem 5216. Boa noite, Lima, tem 5216. O Gol no 885 decolou ao 02, o controle 120, décima 8, boa noite. 1208, obrigado, boa noite. 811 Europa 03. Controle Salvador, Gol 1885, cruza 2000 na sua escuta. Gol 1885, contato, vigilância. Está autorizada a decolagem na 10, vento é 160 graus com meia dúzia de nós. Está iniciando, 5216 decolou ao 04, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. Controle 1208, grato, obrigado, uma boa noite a todos. Controle Salvador, muito boa noite, é o TRIP 5216. 5216, boa noite, sob contato radar CB130, vai guarda presente na proa de Conde, para sair da Conde. Está presente, tomando a proa de Conde 5216.